tem dinheiro. Tu fala que tem dinheiro, que ela beija até seus pés e te chupa o corpo inteiro. Tu fala que tem dinheiro, tu fala que tem dinheiro, que ela beija até seus pés e te chupa o corpo inteiro. Alô, galera que não se encomenda, é só falar que tem dinheiro, papá. A pegada diferente dos paradões. Meu amigo, cê tá nessa, chega de enrolação. Para de perder seu tempo com essa de coração. Não existe mais amor, não existe mais paixão. A onda do momento é só ficar de mão em mão. De mão, de mão, de mão em mão. A onda do momento é só ficar de mão em mão. De mão, de mão, de mão em mão. Tudo que elas querem é só ficar de mão em mão. Não fala que tem dinheiro, não fala que tem dinheiro, que ela beija até seus pés e te chupa o corpo inteiro. Não fala que tem dinheiro, não fala que tem dinheiro, que ela beija até seus pés e te chupa o corpo inteiro. Não fala que tem dinheiro, não fala que tem dinheiro, que ela beija até seus pés e te chupa o corpo inteiro. Não fala que tem dinheiro, fala que tem dinheiro, que ela beija até seus pés e te chupa o corpo. E te chupa o corpo inteiro, papai. Em nome de R7 CDs, no sacerdote divulgações. Minuto da música, mundo da pisadinha. Meu amigo, cê tá nessa, chega de enrolação. Para de perder seu tempo com essa de coração. Não existe mais amor, não existe mais paixão. A onda do momento é só ficar de mão em mão. De mão, de mão, de mão em mão. A onda do momento é só ficar de mão em mão. De mão, de mão, de mão em mão. Tudo que elas querem é só ficar de mão em mão. Vou falar que tem dinheiro, fala que tem dinheiro, que ela beija até seus pés e chupa o corpo inteiro. Vou falar que tem dinheiro, fala que tem dinheiro, que ela beija até seus pés e chupa o corpo inteiro. Vou falar que tem dinheiro, fala que tem dinheiro, que ela beija até seus pés e chupa o corpo inteiro. Vou falar que tem dinheiro, fala que tem dinheiro, que ela beija até seus pés e te chupa o corpo inteiro.